Oh, se você crê, levante as suas mãos. Oh, Ele segura pela tua mão direita hoje e te diz: não temas, eu estou contigo. Se você crê, cante. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és.